再不幸福。Es que ya no puxo Falam tanta merda, tanta hipocrisia Mas pra mim já legalizou O coxinha já que me xinga Me chama maconheiro sem vergonha Faltam seus medos, preconceitos, traumas Em cima da maconha Mas não, a mensagem Liberdade pra todos os praticantes Da jardinagem libertária Agricultura celeste Luta que segue, hashtag Comando Gaia segue Ignorância e preconceito é quase sempre Querer controlar sua vida e seu estupefaciente Abraça a mente e chega junto pra ver Quando a fumaça sobe, a brasa incendeia Chapé É só deixar acontecer E aí, naturalmente, brada, eu vou te dizer Eu tô ciente, eu tô ligado que o esquema aqui é e sempre foi Um olho no peixe, outro no gado Segura o catranco, se liga no samango Essa é a premissa, indica sativa só no barato Essa aí puxa o fumo, mas quem já não puxou Falam tanta merda, tanta hipocrisia, mas pra mim já legal E mais anos, carteirinha de bom maconheiro Com autoridade, isso No Brasil, país que idolatra Seus políticos corruptos Eu vou fazendo a minha parte Que saudade do enfio Tu tá ligado, bom de tudo é do amarelo Que te assusta quando assume Fala que fumar maconha Alternativa, um caminho paralelo E vive a tal da liberdade Com que você tanto sonha O que eles querem, o que mais querem da gente Paciência tem limite Não samba na minha frente Povo cantor, favela, pega a visão Não tem futuro sem partir E nem messias com arma na mão